E a galera da Ceilândia! A mãe de todas as periferias, pode crer? Aí, vamos mandar um som. Quem que vocês conhecem, pode crer? Negro Clã, esmaga! Aham, calibre 23. Um, dois, três, mais uma vez. Com vocês, calibre 23. Nossa rima esmaga até seu baseado. A fada rap gospel cristão, a unção da revolução. Então, eu falo sem dar pausa. O pecado é a causa de toda parada errada, de toda vida atribulada. A oração é o empecilho que pede o ladrão de puxar o gatilho, que livra mais perder o filho. A responsabilidade é pessoal, a salvação é individual. Tenho mais me implicar pra tudo que eu falo pro meu povo. As coisas velhas já passaram, eis que tu fez novo. Renovo ao povo brasileiro. Só Jesus e tu cativeiro. A revolução vai continuar. Satanás, vou te metralhar. Ratatata, Pedro Calão esmagar. Esmaga. Tudo que eu falo é no nome do Senhor. A Ele seja glória, honra e todo louvor. Nosso general, Senhor da guerra. Nosso general, Senhor da guerra. Aleluia, levantem as mãos. Aleluia, louvem a Deus então. Se cruza, mira, atira. Pou, pou. Se é demônio, atira. Pou, pou. Chegando, cheguei, rima rimando, rimei, calibre 23, é quem comanda, atendendo o convite, sem revide, não duvide, imagine, rime, improvise, crie, sem limite, sem fim, fim, começo, fim, termina aqui, abre espaço que eu tô furioso, batendo nervoso, muito louco, esmagando, passando por cima, seguindo a rima de boa, tá boa, desvindo, esquina da minha tela, eu mudando a fama, mudando o clima, guerreiro poderoso, soldado de Deus. Guerreiro que canta e não se cansa, mas quem sou eu? Esmaga, esmaga. Zum, zum, zum, sou só mais um. Minha tona perde, mas pare de dudum. Tipo quente, tipo envolvente. Ela seduz, envolve, crente, sente, sente. É assim, nem de repente. Calibre 23, penetrando em sua mente. Esmaga. Passa por cima, calibre 23. Chega na rima. Esmaga. Passa por cima, calibre 23. Chega na rima. Esmaga. Capone, mente de soldado, ungido combatente, calibre 23, bem armado. Na rima se faz presente, eu não sou oprimido, eu não pertenço a esse mundo de gemidos. Amigos, tenho muitos amigos, o maior deles, Jesus Cristo. Por ele faço qualquer coisa, me arrisco, insisto, acredito. Jesus é o Senhor, a ele toda honra, glória e louvor. Pode que ele está presente, nunca ausente. Vê se sente, entra na mente, é permanente. Esmaga, não estraga, essa é a parada. Vida jogada que nada, que nada. Ele é o caminho, a salvação, você não está sozinho, irmão. O diabo foi derrotado, o inferno trancafiado, jogado, humilhado, queimado, dilacerado e atordoado. Se liga, maluca, vou te falar. Nada e ninguém vai me calar. Deus é por nós, que será contra nós? Inimigos sem voz, nada é contra nós. Lançações, louca, pois tá com isso por voz. Desatou os nós, só sinto os prós. E esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga, esmaga. Passa por cima, calibre 23. Esmaga, passa por cima, calibre 23, chega na rima. Esmaga, passa por cima. por cima, Calibre 23.